Georgia and the East to eat. Ministério Philo Brothers. Totalmente dependente. Vá! Como o ar necessário para respirar, eu preciso de você. Sem você eu não sei viver. Como o ar necessário para respirar, eu preciso de você. Sem você eu não sei viver. Mais uma rima e mais um verso pra você. Quantos mais forem necessários hei de fazer pra declarar e dizer o que arde em meu coração. Um amor e erupção como as chamas de um vulcão. Totalmente dependente assim como usuário. Amor incondicional que vai além do imaginário. Vive em mim, restaura assim o primeiro amor. A cada milésimo de segundo me faz sentir teu calor. Caminha comigo, deixa que eu acorde contigo. Com você ao meu lado, sem de nada mais preciso. Dia após dia me contagia, renasce em mim. Apenas um toque e toda enfermidade tem fim. Esperar tua volta tem sido um teste tanto, pois existem muitos em dores e prantos. Mas sigo firme no propósito que por ti foi deixado, pois aprendi que é preciso amar e ser amado. Vem! Como o ar necessário para respirar, eu preciso de você. Sem você eu não sei viver. Necessário para respirar, eu preciso de você. Sem você não sei viver. Assim como o dia precisa dos raios solares, como os ventos que empurram os grandes mares. Assim como a noite precisa das estrelas, como preciso do oxigênio pra minha cabeça. Assim como uma mãe ama um filho, assim como um pai também tem que ser um bom marido. Como falar, o querer, o tocar e o sentir, é minha necessidade de ter mais e mais de ti. Pois o que fizestes por mim, ninguém faria. Ouvir tua doce voz é mais linda melodia. Sei que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e sua vitória será única e verdadeira. Como o ar necessário para respirar, eu preciso de você. Sem você eu não sei viver. Como o ar necessário para respirar, eu preciso de você. Sem você não sei viver. Como um jardim regado, cuidado, simplesmente flui em mim. Me lava da cabeça aos pés com teu sangue carmesim. Só o amor pode explicar tanto querer. Totalmente dependente, eu preciso de você. Como goleiro precisa da bola e a vitória do sucesso. Como rap precisa da verdade em seu manifesto. Como Jorge Ben precisava do seu violão. Como a poesia precisa dos versos de Jorge Aragão. Como DJ os toca discos, como MC com microfone. Como a criança e a vontade, a colher e o Danone. O pássaro e o céu, o mar e os peixes, a noite e o dia. Assim também é nossa parceria. Como compositor precisa da inspiração. Como a necessita de uma boa interpretação. Como levita precisa cantar dentro do tom. Como os meus zumbidos precisam ouvir um bom som. Como o juiz, o réu, a polícia e o ladrão. O professor, o aluno, a escola e a educação. O ringue, o pugilista, o disque man e o CD. Como tudo que se completa, eu preciso de você. Como o ar necessário para respirar, eu preciso de você. Sem você eu não sei viver. Como o ar necessário para respirar, eu preciso de você. Sem você eu não sei viver. Oh, oh. Yeah. Yeah. Yeah.